Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tô eu aqui. Hoje, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Mais ou menos uma hora dessa, Pedro Álvares Cabral chegou em Coromandel, porque na verdade a história está errada. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil no dia 22 de abril de 1500, ele chegou em Coromandel, depois é que ele foi para a Bahia. Então hoje tem 514 anos que uma piada de português, né? Porque na verdade o Cabral, ele não veio, ele não sabia nem que tinha o Brasil, ele foi para as Índias, errou o caminho e chegou aqui no Brasil, né? E por isso está explicado porque que nós estamos lascados até hoje. O descobrimento do Brasil já foi um erro, para começar, né? A discoteca do Cleitão vai trazer hoje Roberto e Meirinho. A Faculdade da Música apresenta os mestres, hoje um grande professor, Moacir Franco. A frase irretocável eu tirei de um para-choque de caminhão. Vocês vão achar muito interessante, viu? A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 103. Eu tenho uma dica. Hoje esse negócio da gente ficar evitando gordura e tal, eu gosto mais de bolinho. Então eu vou te ensinar a fazer um bolinho de batata e queijo. Só que não é frito na manteiga, não. É assado, né? Bem mais saudável. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar um dos seus grandes sucessos. E na Lorota Boa, história que aconteceu lá em Coromandel, o meu saudoso amigo Claudimiro Vieiro Ticlô, o dia que eu apresentei ele para o meu cunhado Batista, foi um fato acontecido e muito interessante. Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender a Maria Lúcia Cerqueira, de Brasília, que pediu uma música da Zélia Duncan. Eu começo trazendo aí Amado Batista, Desliga a Luz e o Telefone. Olha, amor, eu vim de longe pra te ver. Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você. Neste fim de semana, eu quero ficar com você. Eu quero uma noite linda neste fim de semana que vinda. Quero ver minha estrela brilhando pra mim. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro. Que há muito tempo eu sonho esse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa, Vamos brindar nosso encontro, que há muito tempo eu sonho com esse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Essas cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Essas cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Essas cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Amado Batista, desliga a luz e o telefone para Maria Lima. Ela nasceu em Dourados, no Mato Grosso do Sul, mas mora em Xinguara, no estado do Pará, e agora está chegando para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Maria, eu fiz alguns shows aí em Xinguara, um sucesso tão grande. Eu me lembro que uma vez eu fiz um show aí num trio elétrico e não teve jeito, tinha tanta gente querendo falar comigo que não teve jeito de eu sair do trio. O jeito foi o trio elétrico me levar pro hotel. Ai, ai, ai. Meu amigo Paulo Ascioli, né, que me levou lá muitas vezes ali em Xinguara, aquela região toda, e nunca mais eu tive notícia do Paulo, da Dona Antônia. O povo some, rapaz. A gente sente saudade dos amigos, mas os amigos desaparecem que vira sorvete, né? Os meus meninos, Eliane e Samuel, vou te procurar. Sinto falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Alguma solução. Aquece o meu corpo. nossa cama. Eu sei o calor. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Pro Fernando Antônio de Vista Alegre do Abunã, ele curte o nosso programa pela Rádio Transalegre, lá no estado de Rondônia, e o Fernando agora também faz parte do perfil número 2 do Facebook do Cleito Aguiar. Fernando, um abração para você, um abraço pros nossos amigos da Rádio Transalegre de Vista Alegre do Abunã, bem ali no estado de Rondônia. Olha, nas tardes de domingo eu morava em Belo Horizonte. Quando ela aparecia, gente, eu tinha na fase aí dos meus 15, 16 anos, e na época da mini saia, ela chegava com esse pernão, e para judiar da gente, ela ajoelhava no palco e deixava a gente numa situação que tinha que correr todo mundo pro banheiro. A Vandeca, Vanderleia, eu já nem sei. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Já nem sei se gosto de você ou se gostei. Você me magoou, eu nem liguei e nem senti vontade de chorar. Meu coração não sente mais nenhum. Meus olhos já não veem com paixão aquele seu jeitinho de me olhar. Você não foi aquele que eu queria para mim. O amor que eu esperava não ter fim e que parece agora se acabou. Só resta então dizer adeus sem medo de chorar, pois a saudade não vai maltratar um coração que não tem mais amor. Gosto de você, se gostei. Você me magoou, eu nem liguei e nem senti vontade de chorar. Meu coração não sente mais nenhum. Já não vem com paixão aquele seu jeitinho de me olhar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. A Vandeca, a ternurinha Vanderleia, eu já nem sei. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, se você é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, anote aí esse telefone: 61 99 81 3601. 61 99 81 3601. Uma hora você pode estar apertado para arrumar um show aí, se liga nesse telefone e você pode levar para a sua cidade Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Lançamento no programa, Cleiton Aguiar, música nova de Racine e Rafael, Sequestro de Amor. Fiquei sabendo que você ainda gosta de mim. E de saudade você chora e não consegue nem dormir. Quando ele sai pra trabalhar, você coloca o nosso DVD. Fala meu nome sem pensar, sem perceber. Também tô desse jeito, nessa situação. Não te esqueci, tem alguém, mas tô na solidão. Faz uma loucura que eu faço também. Vem ser minha vítima, minha refém. Fala que foi um sequestro de amor, que por amor aceito ser bandido. Para de sofrer, sai desse cativeiro. Seu amor por ele não é verdadeiro. Por orgulho a gente tá nesse castigo, mas no final do filme tem que ser comigo. Quando ele sai pra trabalhar, você coloca o nosso DVD. Fala meu nome sem pensar, sem perceber. Também tô desse jeito, nessa situação. Não te esqueci, tem alguém, mas tô na solidão. Faz uma loucura que eu faço também. Vem ser minha vítima, minha refém. Fala que foi um sequestro de amor, que por amor aceito ser bandido, bandido. Para de sofrer, sai desse cativeiro. Seu amor por ele não é verdadeiro. Por orgulho a gente tá nesse castigo, mas o final do filme tem que ser comigo. Faz uma loucura que eu faço também. Vem ser minha vítima, minha refém. Fala que foi um sequestro de amor, que por amor aceito ser bandido, bandido. Para de sofrer, sai desse cativeiro. Seu amor por ele não é verdadeiro. Por orgulho a gente tá nesse castigo, mas no final do filme tem que ser comigo. Para os apaixonados do Brasil, Racine e Rafael cantaram aí Sequestro de Amor. Olha, eu não tenho inveja de nada nem de ninguém, não, mas de vez em quando tem umas músicas que eu gostaria muito de ter composto. Como essa música aqui do Carlos Randall, que eu acho que ele foi muito feliz, né? Uma história muito interessante que você vai curtir comigo. Jean Giovanni, Roupa de Lua de Mel. Madrugada e me assustei. As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei. Entrei e vi suas coisas jogadas no chão. Se

A mais importante dupla caipira do Brasil, Zé Mulato e Cassiano, música do seu novo CD, Ciência Matuta. Quando o sol brota no monte, já me encontra na labuta. Orquestra dos passarinhos, sou o primeiro que escuta. No conjunto sou maestro, a enxada minha batuta. Seu compasso é harmonia dissonante, diminuta. Solto a voz nesse momento, e quem não tem sentimento, garante que sou biruta. Quem tem sensibilidade aprova minha conduta. Vivendo aqui no sertão, minha saúde é enxuta. Me trato com raizada e até concedo consulta. Quase um homem das cavernas, fui criado numa gruta. Sou tratador raizeiro, não se forma com dinheiro na medicina matuta. No sertão só é doutor quem aprende e executa. Não barganho essa ciência por um diploma fajuta. Por males do estômago, com polvilho de araruta. O amargo do pau-pireira, boldo e raiz de buta. De algum outro sofrimento, se precisar benzimento, que vem de ciência oculta. Faço minha meizinha com que o mato me faculta. Raiz que tiro do chão e casca de algumas frutas. O cerrado é um celeiro dos remédios que resulta. A medicina moderna de charlatão me insulta. Mesmo mal compreendida, por nada troco essa vida, eu não aceito permuta. O sol já vai descampando, eu ainda estou na luta. Caboclo pega o batente de maneira resoluta. Eu vou tirar mais um hito, nem que use a força bruta. Porque amanhã é domingo, vou pra venda do chicuta. Tomar uma aguardente, pois tenho nesse ambiente segurança absoluta. Zé Mulato e Cassiano, Ciência Matuta, que a semana passada, no dia 14 de abril, eles ganharam a homenagem especial do prêmio Top Brasil, Top Show Brasil, né, do programa do Ricardo Noronha, um prêmio anual que já virou tradição em Brasília, foi feito no Museu da República. Eu fiz parte do júri técnico e uma festa maravilhosa, o auditório completamente lotado, a presença do governador do Distrito Federal, uma classe artística do teatro, do cinema, da música, da escultura, de cantores solos, de todos os estilos musicais, uma festa maravilhosa, o prêmio Top Show. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você. Vou te ensinar a fazer um bolinho de batata e queijo, só que não é frito não, é mais saudável, é assado. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje vai ser a dica de uma comida saudável, porque eu tenho evitado muito aqui em casa sal, muito açúcar, e tenho evitado também óleo, gordura, né? E eu vou te ensinar a fazer hoje um bolinho de batata e queijo, Só que ao invés de ser frito, ele é assado, né? Então já diminui bastante a gordura. Você vai precisar de 2,5 xícaras de chá de batata amassada. 2,5 xícaras de chá de batata amassada. 2 ovos com a gema separada. Você põe a gema num pires e põe a clara no outro pires, viu? 1 xícara de chá de queijo ralado, sal e pimenta a gosto. Anote aí, ó. 2,5 xícaras de chá de batata amassada, cozida, é claro, né? 2 ovos com as gemas separadas, a gema para um lado, a clara para o outro. 1 xícara de chá de queijo ralado e sal e pimenta a gosto. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Você, primeiro você liga o forno, sem nada dentro, deixa esquentar. Aí você pega mistura a batata já cozida e amassada com as gemas e o queijo ralado e tempere com sal e pimenta. Aí você, separadamente, você bate as claras em neve e aí você mistura a massa da batata. Você pegou a batata, né, misturou com a gema, o queijo ralado, temperou com sal e pimenta, amassa bem, faz uma massa bem amassada, bate as claras em neve, mistura na hora que estiver pronta a massa da batata e aí despeje colheradas da mistura sobre uma forma forrada com papel manteiga. Aí você vai pegar isso aí, você faz aquela, o tamanho que você quiser, né? Um tamanho bom, assim de uns 2-3 centímetros, né? Aí você bota com a colher assim, vai amassando com a mão, faz. Você pode fazer redondinha ou compridinha, do jeito que você quiser, né? E aí você, o forno está pré-aquecido, 180 graus, isso vai demorar, dependendo do seu forno, de 15 a 20 minutos, até que as bolinhas fiquem firmes e douradas. E aí o que, que vai acontecer? O queijo solta umas verruguinhas assim, que fica danado de bonito e gostoso, viu? Então, vó, você pega, faz a massa direitinho, pré-aquece o forno a 180 graus, mistura a batata cozida com as gemas e o queijo ralado, tempera com sal e pimenta, amassa bem amassado, separadamente você bate as claras em neve, mistura a massa da batata, e aí você pega uma colher e vai fazer, tirando um pouquinho, vai enrolando na mão, passa óleo na mão para não grudar, e vai enrolando e colocando numa forma forrada com papel manteiga. Aí você bota no forno pré-aquecido a 180 graus, 15, 20 minutos, está pronto. Reserva uma meia dúzia pra mim, que esse tempo vai ficar bom demais da conta. Te contar, rapaz, o Cleiton Guedes ensinando o povo a fazer bolinho de batata e queijo assado, tem base. Essa receita eu vou experimentar, achei simpática, viu? Zé Henrique Gabriel, música do seu novo CD, Quando o Telefone Toca. Me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Te ver e não poder te tocar. Pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim. Trancado no meu. chorei. Zé Henrique e Gabriel, quando o telefone toca para minha amiga Cibele Borges, de Estrela do Sul, nas Minas Gerais, que agora faz parte do nosso Facebook. Cibele, um abração para você, muito obrigado pelo carinho, né? Um abração para Deise, para o Totonho, para Wanda, aquela turma boa lá de Estrela do Sul. Estrela do Sul é uma cidade muito boa. A única coisa que não presta lá na Estrela é o prefeito. O prefeitinho ruim, aqueles que eles arrumaram lá. Pior do que o prefeito, só a justiça de lá, que não dá seguimento nos processos que ele responde, né? A hora que a justiça resolver acudir a Estrela do Sul, o prefeito já acabou com a cidade faz tempo, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar um grande sucesso outra vez. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenha vontade, sem nada perder. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Música bonita, romântica e apaixonada, Roberto Carlos no Cantinho do Rei, outra vez. A lorota boa de hoje, isso não é piada, não, isso é causa, isso aconteceu mesmo lá em Coromandel. Tinha um amigo nosso lá, o saudoso Claudimiro Vieira. O Claudimiro é o seguinte, só o tipo físico dele já era engraçado. Ele era muito alto, muito magro, usava um chapéu, usava camisa e calça de brim da mesma cor, né? Aquelas calças bem folgadas, assim, amarradas na cintura, abotoada até o último botão da camisa, a camisa de manga comprida abotoada também. Era uma figura, e ele era muito engraçado, e tudo que ele falava era engraçado. E eu contava as histórias dele aqui em Brasília, e o meu cunhado morria de rir. O Batista é bom para contar história para ele, que ele gosta de rir, né? E aí um dia ele estava em Coromandel, lá na casa do meu pai, da minha mãe, lá do seu Tom e da dona Ilma, lá no Coró. E o Claudimiro passou lá na calçada e... Ô, Crete, você tá bom? Eu falei, ô, Claudimiro, peraí, rapaz, vou chamar meu cunhado aqui, que ele é doido para te conhecer. Eu cheguei lá na cozinha, eu falei pro Batista assim, Batista, vem cá para você conhecer o Claudimiro. Só de eu falar isso, ele já começou a rir.

que acorda mais tarde reclamou. Não, mas eu botei de tarde também, porque tem que agradar gregos e goianos. E já que eu estou falando no Coromandel, vamos relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Leonel e Goiá Filho, mais uma noite, vou dormir sem o meu bem. Ama tanto alguém. Esta saudade me acompanha noite afora. É madrugada e o meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Há tanta gente proclamando que me adora, mas de que valem dois amores, 10 ou 100? Em minha raiva mando todo mundo embora. Não me interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. A minha mágoa nesta noite não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora. Que os outros anjos lá no céu digam amém. De força de quem ama e quem adora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, mais uma noite vou dormir sem o meu bem, para a dupla Marcos Viola e Canhoto, de São Francisco, nas Minas Gerais, né? Eles que estão chegando agora para fazer parte do nosso Facebook, estiveram comigo e vão agora na próxima sexta-feira, eu vou jogar no ar a entrevista que eu fiz com ele. Passei uma vez, não sei o que aconteceu, lá em São Francisco, não sei o que aconteceu, ele não chegou lá na Beira Rio FM. O Zé dos Passos me falou: ô Zé, não sei o que aconteceu, o trem foi pro ar, mas eu, atendendo seu pedido, vou passar de novo aqui, para que o povo de São Francisco possa escutar aí esse duplaço, né? Marcos Viola e o Canhoto. A frase irretocável é de para-choque de caminhão. Os caminhoneiros sempre muito engraçados, né? Malandro é Santo Antônio, que casa todo mundo e continua solteiro. Malandro é Santo Antônio, que casa todo mundo e continua solteiro. Aí tem um amigo meu que fala que casamento é igual chiqueiro. Quem tá de fora tá doido para entrar, e quem tá dentro tá doido para sair. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Roberto e Meirinho. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão para todo o território nacional e para todo mundo pelo site www.rbtv.com.br. Às 23 horas você pode assistir o nosso programa pelas emissoras locais, onde já passa aí nas 22 capitais e mais de 200 cidades do Brasil, ou então pelo canal 175 da Sky, 139 da TV Oi, 133 da Claro TV, 248 da GVT, 237 da TV Vivo, 714 da TV CTBC e também nas parabólicas do Brasil. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Roberto e Meirinho. Vai tomando Cuba! Quando o Roberto e Meirinho resolve fazer uma festa, acontece mais ou menos isso. A festa tava bombada, rapaziada, era só alegria. Bebida de todas as marcas e mulher bonita tinha riveria. De repente acabou a cerveja, a turma então começou a perguntar: cadê? Eu tirei uma de garçom e com educação então fui explicar. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba até chegar a cerveja. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba até chegar a cerveja. Tem gente que gosta. O churrasco tava na grelha, a brasa vermelha era um fuzuê. A fumaça então levantava, alguém me chamava querendo beber. Oh, delícia! Vez em quando um mala gritava, Roberto a cerveja, o Meirinho respondia: vai tomando um. Foi aí que a coisa pegou, se alguém reclamava, a galera dizia: gostei. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba até chegar a cerveja. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba até chegar a cerveja. A festa tava bombada, rapaziada, era só alegria. Oba! Bebida de todas as marcas e mulher bonita tinha riveria. De repente acabou a cerveja e a turma então começou a perguntar. Eu tirei uma de garçom e com educação então fui explicar. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba até chegar a cerveja. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba até chegar a cerveja. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba até chegar a cerveja. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba até chegar a cerveja. Você tomou? Tem gente que gosta. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Roberto e Meirinho, vai tomando Cuba. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu vou trazer uma música de 1962. E eu pergunto, dessas músicas que estão fazendo sucesso hoje, quantas vão durar 52 anos que nem essa aqui, hein? Eu respondo, nenhum. A Faculdade da Música apresenta o mestre Moacir Franco, Nosso Amor. A noite vem, depois se vai, pra retornar mais uma vez. Mas o nosso amor sempre há de ficar. Vem o verão, nova estação, a natureza transformar. Mas o nosso amor nada pode alterar. Se eu partir, vou sem chorar, em teu amor confiarei, pois eu sei que voltando nada há de mudar. O meu olhar, o teu olhar, a minha mão em tua mão, tudo é só ternura, tudo é coração. Nada há de mudar. O meu olhar, o teu olhar, a minha mão em tua mão, tudo é só ternura, tudo é coração. Faculdade da Música apresentou o grande mestre Moacir Franco, mineiro de Ituiutaba, Nosso Amor. O goiano da voz de mel, Leonardo, um pupurri de Amado Batista, começa com Seresteiro das Noites. Existem momentos na vida até morrer, passados tão tristes do amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está preso em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. Entre a penumbra, o rosto,